Olha a pisadinha. FanzinhoCDs.com. Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estar. Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada. Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão, lugar perfeito pra quem? E a trilha sonora dos abandonados é por conta do Hermes, seu teclado. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, eu sei que ela pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. A desgramada pisa, pisa, pisa, pisa, pisa. Aqui na BR, um boteco de beira de estrada, celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada. Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão, lugar perfeito pra quem tá sem coração. E a trilha sonora dos abandonados é por conta. Alô, Ernesto, seu teclado. Tchau, tchau. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, eita solinho, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. A desalmada pisa. Alemão do Forró 2020.